contagem regressiva. Guerreiro do Senhor de novo na ativa. Confiante, uma constante, sem variantes. O peso do bumbo no alto-falante, 15 anos depois pra fazer a diferença. Quem é quem no meio dessa crença? A vontade sobrevive contra a ação do tempo. Sem juramento, sem hipocrisia de palavras jogadas ao vento. O meu intento, você tá vendo. Vamos nessa que aqui ninguém tá no veneno. Demorou, então se liga, vai ficar pequeno. O verbo tem a malandragem que veio da rua. Então me diz aí, mano, qual é a sua? Eu fui lavado com o sangue do cordeiro. A unção, o Mike, eu e meus parceiros. Na loucura da palavra, mais uma pregação. O cego agora vê, meu discurso não é vão. Sigo em frente rumo a Jerusalém. Se você gostou, cabe você também. Um, dois, três, a saga continua. DJ Alpiste, cultura de rua. LPST entrando em cena. Ideia de mil grau abalando o sistema. Falando sério, resolvendo o problema. Na cova dos leões, no meio da arena. O meu estilo é de rua, minha rima é forte. Quando pego o microfone eu represento o hip hop. Meu verso tem poder pra mudar o pensamento. Uso a palavra do Senhor como alimento. Vamos zerar o game sem passar pra outra fase. No jogo só se salva quem conhece a verdade. E aí, malucão, como é que vai ficar? Me diz como vai ser, de que lado você vai ficar? Fica ligado, hoje pode ser o dia. Você tá sendo filmado, então sorria. Eu sei que às vezes você pensa em desistir, mas o guerreiro de verdade não pode cair. E no final da luta sair um vencedor, porque essa é a meta de um lutador. Muita coisa boa ainda vai acontecer. Creia somente que o mais ele vai fazer. De São Paulo para o mundo, eis-me aqui. O milagre de Deus pra quem quiser ouvir. Tenho muito pra falar, já passei por várias fitas, mas tô firmão e isso ninguém explica. Sobrevivi aos falsos que tentaram me clonar. Escutam meu CD e tentam copiar. Vai ser difícil chegar onde eu cheguei. Tem que pagar o preço que eu já paguei. Cê acha que é mole, Joe? Demorou. Acha que tudo na minha vida é um show, né? Não, presta atenção, não viaja no bagulho. Fica ligado, desce de cima do muro. Se falar mal de mim por aí, vai se queimar. Não vai arrumar nada, só vai se atrasar. Gosta da fama, gosta da grana. Se esquece que um dia Deus se tirou da lama. Pagar de artista não é pra mim, eu tô legal. Eu quero paz pra você, não quero o seu mal. E no meu rosto é fácil achar um sorriso, porque meu Deus me dá tudo que eu preciso.